Calcinha Preta. Eu te chamo, me diz o que fazer. Eu só sei dizer, eu amo você. Calcinha Preta, volume 8. Oh, Que vamos solidão, sair da solidão. Gatinha manhosa. Eu não sei porquê. Procuro um caminho, mas não consigo ver onde ela está. Passa o tempo e não dá mais pra viver com esse destino. Quero acordar, só quero saber, saber onde vou procurar por você. Ela me deixou sozinho. Eu não sei mais o que vou fazer. Procuro um caminho, mas não consigo ver onde ela está. Passa o tempo e não dá mais pra viver com esse destino. Não quero acordar, só quero saber, saber onde vou procurar por você. Ela me deixou sozinho. Eu não sei mais o que vou fazer. Pensando nela, queria dormir abraçado com ela. Meu Deus, eu não posso mais ficar distante. Não tem um instante que eu não pense nela. É amor demais pra um só coração. Estou explodindo de tanta paixão. Ela sempre foi a mulher dos meus sonhos, a deusa, a musa da inspiração. Por isso é que eu fiz essa linda canção pra ela. Oi, alô, gente bonita. Gatinha manhosa, saia rodada, alô Raí. Valeu meu patrão Zé do Solino. É bom demais fazer essa mistura com você, meu rei. A metaleira do negão. É só alegria. Segura essa pegada, minha joia. Bora, velho. Simbora, simbora e vem. Vai, vai dizer a ela que eu estou louco pra ficar com ela. Estou amado, tô apaixonado e só penso nela. Que meu coração tá perdido de amor, que o seu feitiço me enfeitiçou. Oh, oh, oh, por Deus, eu só penso nela. Eu sou capaz de qualquer coisa pra ficar com ela. Até nos meus sonhos só sonho com ela. Preciso ser dono do meu coração. Queria falar de amor começando com ela. Por Deus, eu não posso mais viver sem ela. Preciso viver essa louca paixão. Olha abraçado com ela. Meu Deus, eu não posso mais ficar distante. Não tem um instante que eu não pense nela. É amor demais pra um só coração. Estou explodindo de tanta paixão. Ela sempre foi a mulher dos meus sonhos. A deusa musa da inspiração. Por isso é que eu fiz essa linda canção pra ela. É pé de ferro na matéria, pisadinha do negão. Bora isso, bora véi, bora véi. Vamos chamegar, vamos, vamos, vamos. Olha a metralhada, olha a metralhada. É gatinho manhãs e céu rodar. Ô mistura que deu certo, menino. Tá gostoso demais. É pra chamegar, vamos, vamos, vamos lá. Diga que meu coração tá perdido de amor. E o teu feitiço me enfeitiçou. Por Deus eu só penso nela. Eu sou capaz de qualquer coisa pra ficar com ela. Até dos meus sonhos eu só sonho com ela. Preciso ser dono do meu coração. E eu queria falar de amor conversando com ela. Por Deus eu não posso mais viver sem ela. Preciso viver essa louca paixão. Tudo que eu faço é pensando nela. Queria dormir abraçado com ela. Meu Deus, eu não posso mais ficar distante. Não tenho instante que eu não pense nela. É demais para um só coração. Estou explodindo de tanta paixão. Ela sempre foi a mulher dos meus sonhos. A deusa, a musa da inspiração. Porque tudo que eu faço é pensando nela. Queria dormir abraçado com ela. Meu Deus, eu não posso mais ficar distante. Não tenho instante que eu não pense nela. Para um só coração. Estou explodindo de tanta paixão. Ela sempre foi a mulher dos meus sonhos. A deusa, a musa da inspiração. Por isso é que eu fiz essa linda canção pra ela. Forró, 5 estrelas do Brasil. Não entendo quem não me falas e viras a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalhas. Quando tem conversa sobre mim, que te amava e te queria e tu deixaste em ti. Oh, peço por Deus, diga que mal te fiz eu. E aí, galera, tudo ok? Tudo pronto para gravar? Bom, essa é a história do cara apaixonado que ligou para essa rádio e pediu mais uma canção de amor. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sinto uma vontade louca de te amar, mas tenho medo. Depois você me abandonar, eu não mereço. Olha que dentro dos meus olhos diz pra mim que sem você não sou tudo. Me faz de novo acreditar que você ainda é o meu mundo. Que agora é pra valer, ainda estou confuso. Eu já me decepcionei uma vez, só eu sei o que passei. Será que eu devo acreditar nesse amor e me entregar por inteiro de novo? Eu posso deixar ela voltar pra mim, o que passou, passou. Ela não voltou por acaso, ela descobriu quem eu sou. Só que ela não tinha notado que eu era o seu grande amor. Sou, não sou grande amor da sua vida. Nada foi sonho. Eu te amo, baby. Apaixonado, te quer muito, eu sei. Ela não voltou por acaso, ela descobriu quem eu sou. Só que ela não tinha notado que eu era o seu grande amor. Sou ou não sou o grande amor da sua vida. Eu te amo, baby. Ela descobriu quem eu sou. Só que ela não tinha notado que eu era o seu grande amor. Sou, não sou o grande amor da sua vida. Sonho, eu te amo, baby. Gatinha manhosa. Eu me enganei mais uma vez, e agora que estou pedindo teu perdão. O coração diz pra mim: o que é que eu faço pra ter o teu perdão? Eu sei que errei, mas descobri Fácil pra ti aceitar que o amor não existe. Não é fácil pra mim acreditar que perdi você de vez. Eu que sempre falo, muitas vezes calo, tendo que te obedecer. Fazer Gatinha Manhosa. o que fazer. Amor, o que fazer? Há quanto tempo faz que a gente não se vê, amor? Estou te esperando, te aguardando, louca pra te ver. Não vejo a hora de você voltar, tirar meu coração da solidão. Eu guardo noite, dia e noite seu lugar. Há quanto tempo faz que a gente não se vê, amor? Há quanto tempo faz que a gente não se beija, amor? Ainda guardo em minha boca o gosto de maçã de mel. Não dá pra inventar outra paixão, vou enganando a minha solidão. Porque você deixou tanta saudade em seu lugar. Há quanto tempo faz que a gente não se veja, amor? Hoje eu sei que não sou mais feliz. Eu não sei viver sem aquele amor. E ando sozinho, sem saber aonde ir. Chamo seu nome, mas ela não ouve. Não vou fugir. imortal. Gatinha Manhosa.